Começa agora! Na Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininha! E dos cuecão! Yo-Yo! Na Super Jovem! Bem, glória a Deus, glória a Deus. Tá no ar mais uma edição do programa Yo-Yo, programa das menininhas e dos cuecão. Glória a Deus. Semana aqui na Super Jovem, alegria, diversão, entretenimento, sejam todos bem-vindos. Você que ouve em casa, no trabalho, você que tá em Beltrão, você que tá na região ou online em todo o Brasil, superjovemfm.com.br. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora, aumente o volume, a diversão está garantida até as 4 horas da tarde ou até as 10 da noite, caso você esteja ouvindo a reprise desta bagaça aos domingos das 8 às 22 horas. Eu sou o Beto Garcia, comigo está ele, Jorgeão. Fala, meus amigos, minhas amigas, todo mundo que tá ouvindo aí. Ele ia falar minha amiga. Minhas amigas, meus amigos, mais uma sexta-feira que está chegando, graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Sexta mas... tão boa que começa com sexo. Com sexo. É verdade, eu não tinha me ligado disso, cara. Verdade. Bom demais, né? É bom demais. Demais. Pra todos aí, uma boa tarde, vamos que seguindo aí a sequência. O fluxo. Quem tá com a gente no fluxo é ele, é o Léo Lúcio. Cara, eu queria dizer que eu estou muito triste. A semana aí estreou a nova plástica da Super Jovem. E contrataram o cara lá que faz vinheta pra Globo. Depois entra eu falando, me dá até uma dó de mim mesmo, entendeu? Eu também penso isso, cara. Cara, eu fico, meu Deus, velho. É a mesma situação que você com a namorada, com a esposa, assistir filme pornô do Kid Bengala. Né? É. Você olha lá e olha pra você, dá uma decepção tão grande, uma vergonha alheia. E tu vê tua mulher abraçada na TV lá, tu fica, não. Guardado as suas devidas proporções, exatamente não, daí elas falam, é ruim, machuca. Sempre a mesma desculpa. Deve descer mesmo, né, cara? Eu acho que a da mulher lá do filme não machuca, não. Eu acho que da próxima vez que mudarem a plástica da rádio tem que ser o locutor mais ruim. Mais ruim. Porque isso é muito bom. Termina a vinheta, você dá aquela vontade de entrar pedindo desculpa. É, cara. Viu? Desculpa aí, galera. De entrar. Vai tocar só música, né? Nem falar. Aqui. Direto pra música. Boa tarde pra vocês, boa semana, bom final de semana, na verdade, bom final de mês, enfim, tudo de bom. Quem tá com a gente também é o Júnior Aguiar. Calma aí, com o grandão na mão aqui, eu também, cara, eu tô triste. Por quê? Porque o mundo triste. Anda muito mimimi, né, cara? É. Eu tô com medo que daqui uns dias comece a chamar o pica-pau de pênis-pênis, cara. De Sim, de tão mimimi que mimimi, tá, né? Senão... Dá pra falar nada, né? Que, não dá. Que já ofende. Tu dá uma opinião, ofende. Se tu fala o certo, fala a verdade, ofende. Então, vai se lascar. O negócio é ficar quieto. Então, uma ótima tarde pra vocês aí. Tarde calorosa, né? Temperatura, graças Beto? Graças a Deus. Beto, 30 temperatura? Graus. Temperatura, aquela ali, não sei se tava... Aquela ali faz um ano. Assim. Aquela ali 29. No dia 3 de julho, que tava, tinha neve, tava 29 graus. 29 graus. Todo um problema. E o quinto elemento com a gente, o Kleber Aguiar. Acertou, eu sou um elemento. Mesmo. Boa tarde pra todo mundo, boa sexta-feira. Pra nós. Pro pessoal que tá ouvindo, a gente tá falando diretamente da sauna Celesc. Da sauna. Tá quentinho. Não me lembre, cara, senão agora o psicológico Deus agora pegou. Tá aí, quentinho, eu tá não quentinho. Tava sentindo. Cara, agora vocês falaram do termômetro ali, esses dias eu tava ouvindo o Evandro e tava um frio, mas um frio, cara. Tá, devia estar uns 9, 8 graus, 8, nessa 9 graus. E aí o Evandro, boa tarde nessa vibe, boa noite, né? Nessa vibe, não sei o quê. Agora aqui 28 graus. Eu falei, nossa, cara, pense no calor. Nossa. Ele deve estar em Dubai pra estar com essa temperatura. Ele ligou o ar quente aqui, né? O ar frio não funciona, mas o quente funciona. Sabe o que era? É que ele tava falando de dentro de um estádio bem moderno, onde tem a final do... Do Mr. Bom, E lá, o estádio inteiro tem calefação. Por isso que tava tão calor. Esse aí é um estádio com condições, né? Condições. Aí assim, naquela mesma oportunidade, naquela mesma ocasião, o Michael Jordan tava lá assistindo. Sim, tava lá. Tava jogando. Tava jogando a final do Mr. Bom. Mas quem tava assistindo era o Carlos Coutinho? Era o Carlos Coutinho. Que é jogador da seleção brasileira. Barcelona. Uma ótima tarde pra vocês. Hoje tá que tá, né? Não era o Kleber? Tá não, ele joga junto com a Marta. Com a Marta. Parabéns. O final de semana chegou e temos muitas atrações aqui muitas atrações. Eita. Temos o pensamento da Secretina. Temos nós. Opa. Vamos a ela? Hoje vamos tem? Vamos lá. O pensamento da Secretina. Dizem que a felicidade vem das coisas pequenas. Então, olhe para o seu salário e seja feliz. Olha só. Eu já achei que era pra olhar pra baixo. Eu também achei que era. Olha, eu tava vendo aqui o pessoal aqui no horário político pela manhã, o pessoal reclamando. Ah, porque nós aqui do TP ali, nós no Egito não tem muito tempo. Como não? Como não? Né, o candidato de vocês tá lá o tempo todo em cadeia nacional. Hashtag bichamá. Bichamá. A Cristina nossa tá meio chateada porque ela foi fazer aqueles cadastros lá, não veio a grana dela ainda, né? Mas aí o Júnior também foi fazer o cadastro aquele das chuvas. A moça falou assim, qual é o seu nome? Ele falou, Júnior Aguiar. Sexo, ele falou umas 4 vezes por semana. Ele falou, não, senhor, você não tá entendendo, homem ou mulher? Eu falei, homem, mulher, algumas vezes cachorro, um dia foi um porquinho da Índia, mas deu problema. Nossa. É que vem e morre. Não, a galera pergunta na rua que se a secretina é realmente a secretária da rádio. Realmente ela, a secretária ela existe, da rádio, tá bom? Ela existe, ela não existe. É uma voz de computador, mas, nada. Não semos nós que fizemos. Mas eu estava esses dias ali na sala da Fran, na secretina é o lugar que a gente fica esperando pra entrar no ar. Você tem uma secretaria. Fica conversando com ela. Eu, por exemplo, chego 30 segundos antes, né? E sento ali, né? Quem chega antes, enfim. Eu chego uma hora antes. E daí estava ali, daí veio um rapaz pegar um prêmio que ele ganhou no Yoyo. Daí ele falou, você que é a secretina. Eu falei, estamos deixando ela famosa. Tá famosa, ela tá mais famosa que a gente, cara. Os prêmios são entregues pela secretina. Eu trabalho na rádio só pra ser famoso e a secretina tá mais famosa. O cara pergunta quem é a secretina. E ganha mais que a gente. Ela vai no cruzeiro, ela tem carro bom, bonito, né? Nós não. Como é que é? Opa! Não ficharam bem. Não, é que ela trabalha, né? A gente só faz conta aqui. O Jajão falou que eu fui lá, tava fazendo alguma coisinha com o cachorro, com um pouquinho da Índia e tal. Mas essa semana eu conversei com o Aderbal. Aquele que pegou no meu cabelo. Aderbal. Ele estudou comigo lá em 2006, lá no Mário. E a gente se encontrou depois de o quê? 12 anos? Quantos anos que dá aí? Nem sei. Ah, 2006, não sei. Dá 12 anos. Quando tu fez pela oitava vez a quarta série. A quarta série. Era tudo mato ali na Vila Nova, era tudo mato ali. Eu perguntei pra ele, cara, o que você anda fazendo? Ele, cara, eu tô com uns costumes meio loucos aí e tal. Eu falei, mas costume louco, todo mundo tem, seu costume, cada um tem. Falou, eu tava indo lá pra Alegrete lá e tal, no Rio Grande, daqui a pouco, tô no meio da BR ali, lá tava uma placa assim, cachorro que chupa. Dele. Ai, que delícia. Ô, louco. Ai. Cachorro que chupa. Dele. Mas que. Nossa, que estranho. Que estranho, mas gostei. E foi mais um pouco. Andou mais uns 5 quilômetros. Daqui a pouco mais uma placa. Cachorro que chupa a 20 quilômetros. Dele, mas. Chegou lá. Nossa, filia, né? Pensa que longe esse cachorro foi, que chupa. Né? Cachorro que chupa a 5 quilômetros. Até que ele chegou lá no bendito onde tinha o cachorro que chupa. Ele chegou lá pro camarada lá que cuidava do cachorro que chupa. Ô, dono do cachorro que chupa. Aí, como é que é essa história aí do cachorro que chupa, né? Que ele chupa? Não, tu dá vintão ali pra ele, né? Pra mim. E eu mando ele lá e ele vai lá e tem, né? E faz o que ele diz o nome dele, né? Uhum. Dele, então tá aqui, vintão, eu quero. Ah, vamos lá, quero experimentar, nunca fiz com nada, né? Só com égua no máximo. Aí o... Barrancadinha. Aí tá, esperou. Uhum. E nada, e o cachorro lá parado, né? O cachorro parado, em 10 minutos, 15 minutos. Deu, cara, ó, viu? O negócio é o seguinte, eu paguei vintão que o cachorro não fez nada. Ele falou, não. Ó, Rex, é a 20ª vez que eu vou te ensinar, mas também vai ser a última, tá? É assim. Oportunismo, né? Isso, isso já é empreendedorismo. Isso aí é marketing. Cara, é marketing, aprendam. Cara, eu não sei se é minha autoestima ou a minha imunidade que tá disputando pra estar mais baixo, cara. No meu caso, é as duas. Um salve pra minha mãe que me contou essa piada aí. Ah, falando em salve, a galera pode mandar aí no 988-22-2300. A gente manda um salve daqui a pouquinho pra todo mundo. Aliás, se a gente quiser. Quero parabenizar o senhor Beto Garcia, que hoje o senhor fez o melhor cesta básica do ano. Tava demais, né? Pra quem não viu, a gente fez uma playlist aí especial com as músicas que fizeram sucesso no ano de 1984. E foi? O porquê? É. Porque foi o ano que surgiu foi o início da primeira transmissão da primeira emissora FM de Francisco Beltrão, a então Princesa FM 105,1. Verdade. Aliás, e você falou um detalhe importante que eu até não sabia, eu achei que era que tinha sido mais pra frente, porque nós fomos com a questão do CD, eu achei que o CD era ali por 90, 91, mas foi em 84 lançado o CD. Foi lançado, demorou pra cá. Porque aqui na nossa emissora, foi em 91, 92 que nós começamos a trabalhar com CD, né? Com poucos CDs, porque era um raro, era um artigo de muito luxo um CD, caríssimo. Na minha casa chegou só em 98. É, que tinha o sucesso do Summer Electro. Roberto Rios. Os sucessos da Jovem Pan que vinha, né? Vinha até em latinhas alguns dias. Esses dias eu tava olhando ali na discoteca da rádio, umas latinhas da Jovem Pan, os boxezinhos. As sete melhores da Pan. Tinha da Coca-Cola também os discos, né? Sim, os VCD. Aqui, é mini CD. Aqui mini na rádio ainda tem CDs, a época com o Luciano Huck, o grande apresentador. Ele fazia programa na Jovem Pan, ele era radialista. Isso. Ele veio de rádio, era o sucesso de inverno, como é que é? Winter, não sei o que, enfim. Winter by o segundo colocado. By Luciano Huck, quando ele era ainda locutor da Jovem Pan, antes do programa H. Eu nem sabia que ele era locutor da Jovem Pan. Inclusive. Ele falava assim. Eu sei que a Adriana Galisteu também foi, né? Sim. Foi. Vocês falaram aí, todo mundo tá falando da discoteca, inclusive, né? A nossa discoteca aqui é uma das maiores do país. Né? É a maior do Paraná, uma das segunda maior do Paraná, né? Paraná. A segunda maior do Paraná e uma das maiores do país, o nosso acervo. O acervo é fenomenal. De discos, CDs. Tem muita coisa, raridades aí. Tem disco de carvão ali, sabia? É verdade. Não, sério. Sim. Eu peguei um disco do Modern Talk pra tocar aqui na rádio e falei que era da maior, discoteca do Paraná. Do Paraná. É aqui da Super Jovem. Ali tem raridades, meu amigo. Ali tem coisa que até Deus duvida. Ali tem o CD de que Jesus gravou com Noé. Com Noé, lá com Noé. Com Pedro, com Paulo lá. Era o Pedro, Paulo e Jesus. E o Alex. Pedro, Paulo, Alex e Jesus. Muita coisa. Glória. Fala, caga. Eu lembro que quando a gente tocava o vinil, ainda a gente ia pra discoteca e ficava ali meio que vasculhando. Com ali. Muita renite a gente ficava. Você naquela época era obrigado a chegar muito mais cedo na rádio pra você fazer a tua programação, né? Isso. Então você solucionava uns 40, 50 discos. Mas era legal. E trazia, era muito joia. Era muito top. Bacana. Nós que somos uns bosta aí dessa época, depois do computador, né? Tudo facinho, digitou ali, tá ali a música. Por isso que os camaradas conhecem a música. Pra você achar uma música, amigo. E tem gente que ainda reclama. O Must era trilha sonora de novela. Porque daí eles faziam um apanhado de todos os sucessos. Padeira só roupa tocando. Nova? Não, tinha muita coisa boa. O legal é o seguinte: trilha sonora de novela era o lançamento. Os lançamentos vinham tudo em trilha sonora de novela. Hoje você percebeu que mudou trilha sonora de novela, tá tocando música antiga pra não pagar ICAT. A Globo não tem dinheiro pra pagar ICAT. E o sucesso naquela época, hoje ainda é um pouquinho assim, às vezes, pras mentes, assim, um pouco mais desligada do mundo da internet. Ah, porque tocou na novela, então é boa, é sucesso. Mas naquela época tocava na novela. Por exemplo, vou dar uma dica aí, você que tem Spotify, baixa a discografia da novela Poliana da SBT, que é maravilhosa. As Aventuras de Poliana. Aventuras de Poliana, exatamente. Deve ser. Então, naquela época não tinha Spotify, não tinha internet, né? Não tinha internet. O que chegava aqui em música era em vinil, era em disco. E demorava pra chegar ainda, detalhe, né? Demorava até 6 meses. Era só vinil, né? Eu lembro muito bem do disco dos Raimundos, porque eu tinha um conhecido que morava em Curitiba, ele falou, cara, tem uma banda assim que vocês não vão acreditar, é demais. Tá tocando muito. Ele te falou pelo WhatsApp ainda, seis né? Meses, não, via telefone. Falou pelo Orkut. 6 meses depois é que veio aqui pra Francisco Beltrão. Em vinil. E ainda foi proibido. Os palavrões. As letrinhas ali, meio. E ainda tiraram o CD. Não pode. Vocês tocavam Mamonas Assassinas aqui? Tocava. Sim. Eu lembro que na época o valor do vinil em comparação com o CD era, digamos assim, metade ou era pra menos, né? Bem barato. O CD veio muito caro. Também não existia. Entendam mentes mais jovens que veio o CD, mas não tinha o MP3, tá? O CD era gravado em Wave, um formato diferente, onde só cabia aí 10, 12 músicas no CD. Aí depois que veio o MP3. Exatamente. Eu lembro que nem falsificação tinha. Não tinha. Por isso que a qualidade do CD é melhor, né? Porque é em Wave. Mas eu ainda prefiro o som do mais grave do disco, né? Vinil. Colocar lá e sentir, né, aquela batidão. Você sabe que por isso que você tem vários discos em casa, né, Júlio? Tá voltando, tem fábricas que estão reabrindo de fábrica justamente, de vinil. Pessoal, tem artistas, não muitos aqui no Brasil, mas mais no exterior. O pessoal tá gravando e lançando discos em vinil. Vocês sabem se a Jojo Todinho já lançou o vinil dela lá? Tô doido pra comprar, cara. Deve ter. Deve lançar. Vai lançar, né? Nossa, lá ela vai lançar um compact disc, né? Que daí só vai uma música. Só uma. É duas, uma música e outra pedindo desculpa. É, dois lados, né? Dois lados. Lado A música, lado B pedindo desculpa. Essa semana rolou o VMB, né? O vídeo músico. VMB, foi isso? Prêmio Multishow. Multishow. Semana passada. Prêmio Multishow. A 25ª edição do Prêmio Multishow. 25 anos, né? Cara, eu tava vendo as mesmas coisas de sempre. Do ano passado, Anitta, Pablo Vittar, não sei o quê. Ano outro, retrasado, Anitta, Pablo Vittar, o que eu não entendo é o seguinte, é que a Anitta Anitta ganhou com a música, faz uns 2 anos que ela tocou aquela música. Mas, a Anitta ganhou com o Show das Poderosas. Será que não se atualiza um pouco? Sim, é bem nada a ver mesmo. O único que se deu bem foi o cara do Atitude 67, que não ganhou porra nenhuma, foi lá, deu um beijo na Anitta e ficou famoso. Não, e aí o pessoal tá comentando. Ganhou quase 100 mil seguidores. 100 mil seguidores. É, mas comenta-se que isso aí foi combinado. Foi. É? Com certeza, né? Muito combinado. Com certeza é combinado. É, porque ela deixou beijar, né? Sim. E ela é uma pessoa séria. Ah, e o cara também. E ela tá se separou agora recém, né? O cara, a Anitta tá brigando com o namorado. É, o cara seria sem noção. Subir no palco sem saber de nada, sem certeza. Ou corajoso, e tentar beijar, agarrar e ela deixar. Seria o fim da carreira do cara. O cara também tem um bom aparelho, boa pinta ali. Também ela não perdeu muito. Ela não perdeu muito. Eu não curto. Eu não curto, cara. Eu também não curto. Só de vez em quando, assim. A Anitta ficou com o Fábio Porchat, fica com aquele cara lá, é o de menos, né? Ficou com o Fábio Porchat? Sim, tiveram. Mas o Porchat não é da outra vibe? O Porchat é casado, mano. Juro por Deus que eu achei que ele era da outra vibe. Não, pessoal. Mas ele dá pinta, né? Agora, se ele dá pinta. Acho que ele não dá pinta, ele dá outra coisa. É, viu? Não, sério, eu tô perguntando mesmo. Não, é verdade, ele é casado com a menina. Sim, é casado. Ele foi casado com a Mia Mello. Ele foi casado com a Mia, aquela que fez aquele filme. Pelo amor de Deus, ô mulher, é chata essa minha. Me surpreendi, eu achei que ele era de outra vibe. Não. E falando em artista... Também que ser casado não é absolutamente nada, né? Falando em artista, eu me surpreendi também hoje, antes de vir pra cá, pesquisando ali os assuntos da semana e coisa e tal, eu não sabia que o Bradley Cooper era cantor. Bradley Cooper, lá do Se Beber Não Case, ele gravou agora a música com a Lady Gaga. Verdade. Apesar que lá a maioria dos artistas... O Bentley Cooper, A maioria dos artistas lá sabem cantar, fazem musical. Sim. Muitos vêm da Broadway pra daí virar. Aliás, muitos são meus brothers. Eu também. Esse filme, aliás, a Lady Gaga está sendo muito elogiada porque Como Nasce Uma Estrela, esse filme é de 1969 e quem fez o papel foi a Barbara Streisand, né? Por quê? Porque para fazer esse papel, ele tem que ser uma cantora, porque é a história de uma cantora. Sim. Enfim, Como Nasce Uma Estrela, fantástico. Fantástico esse filme, viu? Que ela mandou muito bem, né? Eu assisti em 69, eu tinha 18 anos. Só eu acho assim que... Ela mandou muito bem no 69. Os sucessos aí da Lady Gaga estão num ritmo, outro ritmo, né? Tá ritmo de decadência, de caída. Ela sumiu, era isso que eu ia falar. Ela no sumiu, rádio não tá tocando, pois não. Mas é chata as músicas da Lady Gaga nova. Agora, cara. Né? Agora. Não, antigamente agora ela era muito top. Antigamente ela era muito top. Hoje em dia tá ladeira abaixo. O que tá acontecendo com a Lady Gaga? Ela tá musicalmente falando. Eu acho que ela tá usando muitas... Ela quer ser atriz. Não, agora lá nos Estados Unidos tem a Barbara Streisand, várias que são cantoras e atrizes. Aqui no Brasil nós temos a Glória Pires, né? A Glória... Cléo Pires. A bandida. Jesus. Que clipe mais lindo lá na Itapava. As músicas dela, pelo amor de Deus. Vi uma pior que ela, é a filha do Zezé lá, que até cantava pouquinho. Nossa, eu vi uma música dela esse dia, falei, não acredito. Mulher gata, que ela ouve lá. Nossa, tinha que ver a Vanessa Camargo no final do Masterchef. Agora só a Vanessa. É, a Vanessa, né? A Vanessa, a filha do Zezé, no final do Masterchef, daí chamaram ela pra dar uma opinião, ela pegou o microfone ao contrário, né? Eu falei, a mulher cantou a vida inteira. Não sabe nem pegar no microfone de ponta cabeça, hein? Ainda se fosse Stevie Wonder, tudo bem, levaria. Ela mudou de estilo umas 2, 3 vezes, né? Ela não sabe pra onde ela vai. Pop, daí foi pro eletrônico, daí pro sertanejo. E agora voltou pro pop de novo. Aí semana que vem vai pro gospel. O pior disso é que até locutor não sabe falar em microfone, né, cara? Daí você acha pra Vanessa? Desculpa, cara. Você deixa pra Vanessa. Pra que falar mal de nós, assim? Não, eu tô falando da minha vida própria, entendeu? Eu sei falar. Tramontina. Vamos pro WhatsApp aqui. Opa! 988-22-2300. Boa tarde, cúpula do ioiô. Ó, pegou. Foi o quê? Tá pegando, hein? Tá pegando. Esqueci o nome. É o Júnior Dias, manda um alô pra mim, que ó. Tô trabalhando no sol entregando panfleto de políticos. Nossa, boa sorte. Tá pagando bem? Nossa, rapaz. Boa tarde, galera da rádio. Aqui é o Cleverson. Estamos na empresa trabalhando na sintonia. O Diego, a Gabi, Jackson, Claudinha. Valeu, Jackson, obrigado pela audiência. Licença, Claudinha. Eu sou conhecido na noite como Claudinha Boca Doce. Boca de veludo. Outra aqui, ó, pro Giovanni, o pessoal da mecânica que tá trabalhando e curtindo aí o Grande ioiô. Grande abraço. 98822-2300. É. Manda seu recado aí que a gente manda o salve por aqui. Certo? Mandemos. A garota quiser. Chega para a mamãe reclamando do ceticismo do namorado. Sabe o que é ceticismo, né? Sim. Sabe? Sim. Então, a mamãe. Mamãe, o Renato disse que não acredita no inferno. Eu já falei pra ele que existe Deus e o diabo, mas ele não acredita no inferno. Nossa. A velha fala assim: casa com ele, minha filha, o resto deixa comigo. A gente vai falar, traz ele pra passar uma semana aqui. Traz ele aqui, vou passar uma semana. Eu já mostro. Ó, essa aqui é boa, hein? O guarda vê um homem estacionando seu carro em local proibido, né? Oxi. Uma vaga proibida. E aí pede: meu querido, tira o carro e para em outro lugar. Não tá vendo a placa de proibido estacionar aí na sua frente? Estou, responde o motorista. Então, vai tomar banho, responde o cara. O guarda algema o indivíduo, sem mais nem menos, e o leva até a delegacia. O cara xingou o guarda, né? Imagina, nossa, desacato. Olha que engraçadinho, delegado. Mandei tirar o carro de um local proibido e ele me mandou tomar banho. Ah, é? Diz o delegado com ironia. O degolado. E eu, dei o delegado. E eu, você vai mandar o quê, hein? Aí o cara responde: você eu vou mandar tomar no... Toma. Nossa! Diz o cara. Olha o cara. Ô, louco! Pá. Que boca suja! O delegado fica muito puto da vida, dá uma porrada no cara e fala: leva pros fundos e põe o filho da mãe no pau de arara. Ô, louco! O policial leva o homem até uma salinha e o pendura de ponta cabeça. Olha que cena, hein? Nossa! Quando a carteira do cara cai do bolso, aberta no chão, e diz ali dentro, ali nos documentos: juiz federal. Ai, ai, ai. Correndo muito, o guarda volta à sala do delegado e diz: seu delegado, o cara é juiz federal, seu delegado. Juiz federal. Aí o delegado: meu Deus, juiz federal, meu Deus. E agora o que que a gente vai fazer? Aí o policial responde: bom, seu delegado, eu vou tomar meu banho, o senhor não sei. Vai pra chamada. Os caras ficam falando dos cachorros, né? Cachorro isso, cachorro aquilo, blá blá blá, o melhor amigo do homem e tal, mas a gente nunca viu um gato aí ficar caguetando os outros com droga, né? Verdade. É verdade. Vamos tocar uma. Vai. Those tears at bay. Oh, oh, my love, don't stop running. Ioiô. Amada minha, te quero tanto, amada minha, eu morro por ti. Eita! Me fez... Eita! Você... Essa fera aí, bicho! Você, Beto Garcia, falou hoje do comecinho do programa, dos 34 anos da Super Jovem. Isso. Eu lembro que naquela época que eu entrei na Super Jovem, eu tinha 10 anos, já tava velha a emissora, né? Ah, e eu lembro que a gente... Você tinha 10 anos? É, nós éramos mais unidos, sabe por quê? Por quê? Porque pra ir num bailão, qualquer coisa, só um locutor de toda a rádio tinha carro. Ah, então você tinha que ser amigo do cara, né? Sim, sim. E já era o Jorgeão na época, e era um, né? Não era. E era um Fucão. Nossa! No... Era eu lembro que uma vez, eu, o Rildão, o Branco, que é irmão do Beto, tinha mais o Parabox, Nelson Parabox. Parabox, 4. 4, e teve mais um que eu não lembro quem era. Fomos Robert de Fusca num baile aí. Num baile de uma festa. Aquilo era um Kinder Ovo com várias surpresas desagradáveis. Pra quem não sabe, o Fusca na época era uma Range Rover hoje, né? Era coisa chique demais. Era uma coisa top. Imagina se fosse nos dias de hoje, cara. Era uma Pokébola nascendo um monte de Pokébolinha, né? mais ou menos. Olha só, mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar da Eletro Beltrão com ofertas exclusivas. Lâmpada de LED 9 watts por R$ 7,50 apenas. Pequenas. Pode procurar a cidade inteira, você não vai achar um preço tão bom, viu? Tem a linha completa de interruptores e tomadas da marca Piau Plus, uma das melhores marcas do Brasil, com o melhor preço e qualidade. É a linha Piau Plus, é na Eletro Beltrão. Manutenção e instalação elétrica industrial também. Pessoal precisou, liga lá pro pessoal da Eletro Beltrão, tem pessoal capacitado para fazer a manutenção e instalação elétrica e industrial. Eu sempre digo, a Eletro Beltrão é a número um em qualidade, atendimento e economia. Você passa por ali, toda a linha de luminária, fantástica linha de luminária, pelos melhores preços e as melhores condições de pagamento. Fica na Florianópolis, em frente ao Sobá, ali o posto Balança é na esquina, é bem fácil de achar. Vai lá na Eletro Beltrão, conversa com a Ed, conversa com o pessoal e faz um excelente negócio. Galera, é o maravilha. Seguinte, essa semana a gente tá fazendo vários quadros, tudo novo aqui na Super Jovem, isso, né? Isso. E a gente tem a mania muito boa, inclusive, de atender sempre os ouvintes aqui. Opa, na rádio, sabe, né? Sempre. E sempre a mania tem... de soltar a pum, porque esse dia eu cheguei depois do Léo, quase vomitei. Achei que era essa a mania. E sempre tem os ouvintes que a gente gosta de atender também, mas eles, opa, não sabem o nome da música. Então eles cantam pra gente o nome da música. Isso essa é semana, louco. Por exemplo, no Facebook, um piá chamou, como que é o nome daquela música assim, papapará. Pá, como é que eu vou saber, né, cara? Então, é que o Parará não tinha acento, por isso não, você não sabia. Eu até tentei isso, cantar em voz alta, porque ele mandou pra ver se eu conseguia entender, mas não rolou. Então, a gente vai fazer uma homenagem a esses ouvintes aí agora. Homenagem. Vamos lá. Aqui na Super Jovem, você pede o seu sucesso. Muito bem, estamos de volta aqui na Super. Daqui a pouco você vai ter a mensagem do dia, hein? Aqui na Super Jovem, esse quadro que é novo, que o pessoal gosta, que nunca foi usado em rádio nenhuma. Agora vamos atender o ouvinte. Alô! Alô, é o Thomas! Oi, Thomas, tá animado hoje, hein? Quer pedir uma musiquinha aqui com a gente? Quero sim, uma música linda! Qual música seria, Thomas? Fiz cocô em pé! Fiz cocô em pé. Menino mal criado, hein? Fiz cocô em pé? Que música é essa? Como assim? Ah, tio, é aquela assim, ó. Tum, tum, tum, tum, tum. Fiz cocô em pé. There's no going back. Super Jovem. Essa aí é a música da Katy Perry, Fiz cocô em pé. Pra quem não sabe a tradução, é Fiz cocô em pé. Fiz cocô em pé. Tinha uma que era pior, né? Que eles pediam Tobas da Xuxa, lembra dessa? Tobas da Xuxa. Ah, é. Que era do... Quero tu com Xuxa. Essa é boa pro quadro, hein? Essa é boa, vou fazer semana que vem. Hoje pela manhã, eu não mandei, não tirei foto, não tirei print, né? Não printei no notebook pra não estragar o diálogo. Nem sabia que ia rolar isso aí, mas guardei pra agora. Mordi a língua. Aguardei agora. Tá bem, Junior? Tô bem. Guardei pra agora de tarde. O rapaz pediu o som do... aquele do reggae que a gente tocou semana passada. Cidade Negra, Vento Ventania. É uma new version. Cidade Negra gravou DVD novo, vai ver uma versão. Em algum lugar, um dia Cidade Negra tocou Vento Ventania. É no multiverso da Super Jovem ali, tocou. Meu Deus, aqui no WhatsApp, 988222300. Opa, boa tarde, o Giovanni, mandando um alôzão aí pra toda a galera que tá trabalhando e curtindo na escuta da Super Jovem sempre. Valeu, abraço pra todos os debiloides que fazem o ioiô tudo de bom. Seu toba, é nóis, cara. Galera, vamos no lar de idosos, dois velhinhos conversando, e um velhinho fala pro outro, como que você se sente? Minhas costas dói, quase não consigo falar. E você, como é que tá sentindo? Eu como recém-nascido. Como recém-nascido? Sim. Sem dente, sem cabelo, sem pelo e cagado. Nossa! Ah, meu Deus. Galera, vamos sortear prêmio pra galera. Amanhã tem jogo do Marreco com o Marechal. Opa. Então vamos sortear ingressos pra moçada aí. Manda o nome completo pra gente no 988222300, que você já tá concorrendo a ingressos pro jogo do Marreco amanhã a partir das 8h30 da noite. Isso, boa. E se o Marreco ganhar do Marechal, vai jogar com o Almirante. Isso, o Almirante tá mandando. É válido pelo quê? Pelo Campeonato Paranaense? Pelo Campeonato Paranaense. Catarinense. Pelo Piauiense. Na classe de Ciências Naturais, a professora perguntando pros alunos. Carlinha, como se chama a veia que recolhe todo o sangue do corpo e manda pro coração? Ai, não sei, professora, responde a Carlinha. A veia cava, Carlinha. Pô, louco. A veia cava. Rodrigo, como se chama a veia que vai desde os pulmões até o coração? Aí o Rodrigo diz: ai, não sei, professora. A veia pulmonar, Rodriguinho. Então, adivinha quem? Joãozinho. Retóis. Vendo que seria o próximo, o Joãozinho antecipa-se e pergunta à professora: professora, como é que se chama a veia que entra pela boca e sai pelo tobas? Nossa senhora. E a professora: ai, que absurdo, que grosseria, Joãozinho. Essa veia não existe. Aí o Joãozinho: claro que existe, professora. Se chama aveia quaker. Existe. O que é isso? Agora deu vontade de comer aveia com açaí. Nossa, saiu o troço. Eu quero fazer um convite. Convite se abrir, não, deixa abrir aqui primeiro. Eu quero mandar um abraço pro meu brother Christopher, que tá de aniversário hoje, super ouvinte aí da Super Jovem. Parabéns, Christopher, tudo de bom pra você, meu querido. Será que a mãe dele era Cristiane e o pai Fernando ficou Christopher? O nome dele é Christopher Andrew. Verdade. Que marra, hein? Eu demorei 2 anos pra aprender a falar o nome dele. Quero mandar um convite especial, galera que curte futevôlei. Amanhã tem um super campeonato lá no Marrecas Clube de futevôlei. Rapaziada, tá convidando o pessoal pra ir lá assistir, prestigiar. Né? Entrada free, vai ter um campeonato de futevôlei. 30 e tantas duplas, isso, né? Verdade, no Marrecas Clube lá, então tá todo mundo convidado a ir lá prestigiar e assistir um campeonato, e a galera é tudo jogam direitinho, os caras, né? E tem duplas de fora de dois. De fora. É, galera de Marmeleiro aí presente. Bem legal. Premiação bem em dinheiro, legal. Hein? Não premiação sei. Em dinheiro. É verdade. Em dinheiro. Quanto que é a premiação? Não adianta. É 1 milhão. Tu não vai aprender, de ontem pra hoje tu não vai aprender. Eu tô precisando de dinheiro, inclusive. Vamos você com a tua habilidade e eu com a minha perna, com uma perna só. Vamos lá. Então fechou, Kleber. Vamos fazer. Vamos tocar uma. Eu só sei jogar truco. Eu já entrei sabendo que você já tinha alguém na sua vida. E pra não dar conflito, ficar com ele à noite, vem me ver de dia. E toda vez que vem me procurar, já vai contando quantos passos gasta pra voltar. Porque cê sabe quando chega lá, o beijo e o abraço dele vai te rebunar. Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar, porque se fosse ele agora você tava lá. Eu nem vou perguntar quem é seu favorito, porque se fosse ele cê não tava aqui comigo. Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar, porque se fosse ele, agora você tava lá. Eu nem vou perguntar quem é seu favorito, porque se fosse ele, cê não tava aqui comigo. Nossos irmãos, Zenete e Cristiano. Perguntar com quem você quer ficar, porque se fosse ele, agora você tava lá. Eu nem vou perguntar quem é seu favorito, porque se fosse ele, cê não tava aqui comigo. Deve Cariciago, Zenete e Cristiano, nosso irmão. Oh, meu marido, quem é seu favorito, porque se fosse ele, cê não tava aqui comigo. Super Jovem. Underneath the redeemer and the sun in the sky.

fazendo aquela festa com você. É só acessar aí facebook.com/DJ Léo Lúcio e chamar lá a galera. O único DJ que tem um iPhone X. Não sou eu, é o que deve ser outro DJ aí. Eu vou dizer o seguinte, você que vai fazer 15 anos é porque você tem 14. Exatamente. A gente comentou sobre o torneio que vai acontecer no Marrecas Clube amanhã. Verdade. E quem mandou mensagem pra gente aí com mais detalhes foi o Nilo, ele que é do diretor de esportes lá do Marrecas Clube. Vamos ouvir? Não. Vamos lá. O Rio Nilo. Fala, meus amigos da Rádio Super Jovem, Betão, Jorjão e toda a galera aí. Aqui quem fala é o Nilo do Marrecas Clube, coordenador de esporte. Venho fazer um convite a todos, sócios e a população de Francisco Beltrão, que na data de amanhã, no dia 29 de setembro, às 13h30, será realizada o segundo torneio aberto de futevôlei Marrecas Clube, com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer. Quero pedir a todos que possam tirar um tempo, venha prestigiar esse grande evento que vai acontecer aqui no clube. Com certeza um dos maiores que o clube já tenha realizado. E agradecer a nossa diretoria que vem nos apoiando, a todo o setor do esporte, e trazendo do melhor para os seus sócios, para o clube. Então todos convidados para prestigiar aí um grande evento amanhã. Obrigado a todos, esperamos aí vocês com as portas abertas. O clube aí, Marrecas Clube, é o clube do seu coração. Abraços a todos e estão todos convidados. Valeu, meus amigos. O Nilo ficou treinando uma hora pra falar gravou isso. Umas 10 vezes. Gravou, né? Não, assim eu não gostei. Ele gravou no banheiro, né? Ouviu o eco. Vou fazer. Não, ele quis acústica, né? Legal. Certeza banheiro, que ele gravou no banheiro. Você não viu o ecozinho ali? Tava dando um. Soltando um barro lá. Foi um ecozão. Deu um maior. Quero convidar vocês amanhã. Aí no final já pagou um pau pro Beto e pra diretoria. Ah, mas daí puxa saco. Emprego, né, negão? Olha como é que tá difícil a situação no Brasil e tem que garantir o emprego, cara. Brincadeiras à parte, vai ser um super evento. Vai ser legal. 1h30 amanhã no sabadão. Galera, internet, fibra ótica de atendimento, qualidade, agilidade, sabe aonde? Beltrãonet Telecom. Planos de 5 a 150 mega. Visite a nossa loja na rua Florianópolis 433, sala 4, ao ladinho da Omni Financeira, ao ladinho da Motocar, ou ligue nos fones 3520-1500 e tem também um 0800. Vou falar devagarinho pra você anotar. É, até porque, pera aí, Jorjão, porque eu sou pobre e só posso ligar no 0800. Mas eu também. Repete aí pra gente. Não é nem questão de pobreza, é questão que tem que sobrar pro gole. Tem que sobrar. Presta atenção, 0800-6495-0000. Vou repetir, 0800-6495-0000. Internet fibra ótica com atendimento mais rápido da cidade e com altíssima e extrema qualidade. Tem nome? Beltrãonet Telecom. Essa é daqui. Isso. Eu garanto, como diria o camaradinho lá do camarada. Do Cacete Planeta. É verdade, Então. Nada. Eu tô querendo achar que uma voltou pra página antiga. Não, eu queria falar assim que o político e Rexona, a diferença, né? Do político e do Rexona. Rexona é desodorante. É, sim, né? O Sovaquex. Sovaquex. A diferença. Rexona, não sei. A diferença é que o Rexona não te abandona. Verdade. Eu acerto disso. Os outros já não sei. E Rexona não dá vale gasolina também. Não dá. Mas pelo menos tira o CC, que já é uma grande vantagem, né? Agora, atenção, tá chegando o verão, galera, use desodorante, pelo amor de Deus. Verdade. Você verdade, que anda aí de guancino que nem eu, você vai levantar o braço agora, e a pessoa vai desmanchar. Uma questão que me ocorreu agora que você falou, o que seria aí o CC? CC seria aquele... Traduzindo. Cheiro não de faça iniciais. Cheiro de sovaco, com C cedilha. Sovaco. Eu achava que era cheiro de trilha. Cu. Eu achava que era culpa. Pode falar cu no rádio, né? Não pode falar cu. É cheiro... É cheiro de asa, né? Aquele famoso asa. Todo mundo tem falar, pô. Todo mundo tem os não, né? Eu lembro que quando eu ia, cara, parecia que quando a pessoa ia colocar o braço, segurar naquela bagacinha da lotação lá, parecia que a pessoa tinha uma cebola embaixo do... Nossa. Na verdade é uma estratégia pra galera se afastar de você no ônibus, né? Pra não te encoxar. Eu já usei bastante essa estratégia aí. Levantava o braço, derrubava três. E sempre lembrando nesse verão que um banho não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. É uma coisa bem legal. Um é pouco ainda. A gente não é, viu? Nós não somos europeus, portanto tá liberado o banho. Liberado. Tome sem medo. E principalmente é escovar os dentes. Escova a chapa. É pro pessoal que tem bafo de Bósnia aí, né? Nossa, cara, um bafo bafo é complicado. Bafo é complicado, velho. Oi, come um pão de alho e depois come um. Nossa. Ei, eu falei pro meu amigo, ó, te contar uma coisa aí, tá? Só não fala pra ninguém. Ele, não. Minha boca é um túmulo. Eu falei, pelo jeito, tá aberto esse túmulo. Já, pelo cheiro, eu já sabia, mano. Tão tirando o morto do túmulo. É. Nossa. Vamos tocar uma. Toca aí, Beto. Não é porque a gente terminou que eu te desejo mal. Pelo contrário, eu quero te ver bem. Se não deu certo, o que é que tem? A culpa é de ninguém. Tô na torcida pra que você consiga o que tanto sonhou. Que faça tal viagem pro exterior. Tomara que se case aos 20 e poucos anos. Segue o plano. Te desejo tudo de bom, porque o melhor você já perdeu. Me perdeu, me perdeu. Te desejo tudo de bom, porque o melhor você já perdeu. Diz aí, me perdeu, me perdeu. O melhor de você era eu. Tô na torcida pra que você consiga o que tanto sonhou. Que faça tal viagem pro exterior. Tomara que se case aos 20 e poucos anos. Segue o plano. Te desejo tudo de bom, porque o melhor você já perdeu. Você era eu. Me perdeu, te desejo tudo de bom, porque melhor você já perdeu. Me perdeu, o melhor de você era eu. Jovem FM. Everything's gonna be alright. Bob não poupa ninguém. Foi lido. Todo mundo tá comprando os mais vendidos. Qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nova, qualquer notícia, qualquer coisa que se mova é um alvo e ninguém tá salvo. Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto. Tá na cara, tá na capa da revista. Qualquer nota, uma nota preta, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer rota, qualquer coisa que se mova é um alvo e ninguém tá salvo. Um disparo, um estouro. O papa é pop, o papa é pop. O pop não poupa ninguém. O papa levou um tiro a queima. Qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer coisa quase nova, qualquer coisa que se mova é um alvo e ninguém tá salvo. Um disparo, um estouro. O papa é pop, o papa é pop. O pop não poupa ninguém. O papa levou um tiro a queima-roupa. Afinal, o que é rock and roll? Os óculos do John molhado no pão. Estamos de volta com o Yoyo aqui na Super Jovem, tá reprise todos os domingos às 20 horas, tá? Até às 22 horas, teremos aí às 19 horas domingo, domingo rock também, meu clássicos Deus, do rock and roll. Com certeza. Nacional e internacional. Quero fazer um convite também, Garcia, a partir de outubro. Nossa, que educado, Léo. Né, Garcia? Né, Garcia? Agora o Jojo só chama o pessoal pelo sobrenome, né? Léo, que cheiro de espera. Programa da família. Programa da família brasileira. Quero fazer um convite seguinte, galera, em outubro. outubro, aos sábados, ao meio-dia, entra no ar Fliperama. A gente vai ser um game muito legal. Na verdade, não é um game, mas é um programa. Vai ser um game muito legal. Onde a gente vai reviver grandes sucessos do passado, do pop, do rock, enfim, de todos os ritmos. E falar um pouquinho dessa galera que fez sucesso, fez e aconteceu nas décadas de 70, de 80, nossa, de 90. Vai ser muito bom, viu? Que era a época do... Sábado, do Fliperama. Do Fliperama. Por isso que a gente vai falar, mas o que tem a ver? Vamos falar de jogo? Não, porque era o Fliperama, né? É. Então, todo mundo convidado a partir do mês de outubro. Por quê? Porque agora tem aí horário político bem na hora do meio-dia. E caga com todos os programas. Aí complica, não dá nem... Aí a gente só toca propaganda, não só. Dá nem pra só preview. Enfim, né? Mas é obrigatório, a gente tem que fazer. Mas em outubro, estreia Fliperama. Até porque se tivesse que pagar, ninguém ia pagar pra ter isso na rádio, né, cara? Com certeza. Olha, foi lá quem faturou aqui os ingressos pro jogo do Marreco amanhã. Foi a Natália Bergonzini e o Rafael Barbosa. A gente já entrou em contato com eles aí. Parabéns, só passar aqui na Rádio Super Jovem, na Rua Ponta Grossa, 1982, e retirar os seus convites. Primeiro andar, caixa postal 71. Exatamente. CEP 85-601-000. É bom vocês me falar porque eu não sabia. Eu falando no horário político ali, aí você termina, né? E termina aqui o horário político. Não sei o que. E termina, vem a vinheta. Super Jovem. E volte agora para os deputados. É verdade. A primeira coisa que vem depois. É que a gente vai segundo turno aqui. Galera, quero fazer um convite especial pra você, finalzão de semana. Vai lá abastecer seu carro, sabe onde? No Autoposto São Carlos, meu irmão. Por quê? Porque tem qualidade no combustível. Aliás, se você quiser, eles analisam o combustível pra te mostrar que o que eles vendem é produto de qualidade. É o mais melhor. Por um preço inacreditável. E no Autoposto São Carlos, é claro, além da troca de óleo, inclusive tem promoção de troca de óleo até 3 vezes no cartão de crédito, presta atenção. E além da troca de óleo, além da gasolina, tem também uma conveniência sensacional. Quer comprar aquela cervejinha gelada pro sábado, pro domingo? Quero. Vai lá no Autoposto São Carlos, tem um monte de cerveja diferente, inclusive até cerveja artesanal. Tem a Baden-Baden, que é uma delícia. Tem refrigerante, tem o que você quiser, água mineral, tem aí uma conveniência ampla, chocolate, lanche, enfim, é um posto completo pra você. Vai passear no Autoposto São Carlos. Você não vai lá, você vai passear, porque além de você, do seu carro ser muito bem atendido, você também é muito bem atendido. E pergunta, aonde fica o Autoposto São Carlos? Onde é que fica o Autoposto São Carlos? O Autoposto São Carlos fica em 2 endereços, um em Marmeleiro, aqui na nossa cidade vizinha, na D'Ambros e Piva, bem na no centro de Marmeleiro, Beltrão. Isso, e outro aqui em Francisco Beltrão, na Getúlio Vargas, ali no São Miguel, bem pertinho do Mano 3, não tem erro, Autoposto é São Carlos. Boa. Por acaso, se errar é humano. O Nivaldinho, ele tava lá na frente da Câmara dos Deputados, lá em Brasília, coisa e tal, passeando com a sua bicicleta, aproveitando que ela não tem esquina, né? Andando de bicicleta, chegou com as bicicletas lá, parou na frente do palácio lá, né? Não é que palácio, esqueci o nome da bagaça lá. Palácio do Planalto. Isso, né? Então chegou lá mesmo. Planalto do Palácio. Aí o menino pegou e parou a bicicleta lá, né? E desceu. Daqui a pouco veio o segurança, ô menininho, ô. Tira essas bicicletas daí, que daqui a pouco os políticos vão passar aqui, né? Faz favor. Não fica preocupado não, doutor. É porque eu já coloquei o cadeado nela, pode ficar tranquilo. Rapaziada, não é o Treta News, né? Que tá fazendo muito sucesso. Mas ontem vocês sabem que teve a final do The Voice, mas pintou uma treta nessa final do The Voice. Mais uma. É, o Léo Paim se tornou campeão do The Voice, aí, né, com 50%. Mas, porém, os internautas que assistiram atento ao reality show notaram um detalhe importante que deixou todos desconfiados. No momento em que Thiago Leifert pega o envelope com o resultado da disputa, uma das concorrentes, a Erika Natuza, que estava perto dele, pronunciou o seguinte: Kevin, em referência ao participante, o Kevin Diana, que era o candidato aí da Ivete, né? Para alguns internautas, isso deu a entender que ela teria lido o nome no papel, o nome do vencedor, revelado o resultado antes do apresentador. Como muitos telespectadores ficaram insatisfeitos com a vitória de Léo Paim, correu a hipótese de manipulação no resultado, né? Na Globo, manipulação. Não, mas daí a manipulação por parte do Thiago Leifert, porque ele tinha que ali, né? Eu acho que foi só a questão do de má interpretação. Com certeza. E o ganhador é lá da terra do Léo, é vizinho do Léo. E Kevin. Ele morava no quintal. Léo é muito perto, né? Kevin, Léo é muito fácil. É bem parecido, difícil confundir, né? Estava tendo um concurso para locutor de rádio. Então o José foi pra fila. José. Quando chegou a vez dele, o entrevistador perguntou a José o seu nome completo, né? O nome completo. completo dele. E aí, José? José Silva Pereira. Aí o entrevistador disse: mas como você quer ser locutor se você é gago? E José responde: eu não sou gago, meu pai que era me registrou assim. E o cartorário era um filho da... Curizada, mais um problema aqui. Está bombando nas redes sociais e os torcedores do Cruzeiro estão puto da cara com o sorteio realizado quinta-feira na CBF, que definido a ordem dos jogos da Copa do Brasil. Pelo que ficou determinado, o Corinthians vai fazer a segunda partida em casa. Mas todo mundo tá bombando no WhatsApp. Uhum. A imagem, o vídeo onde a modelo pega e seleciona, modelo, seleciona as bolinhas assim, não mexe, ela não embaralha muito. Não embaralha e pega bem no meio. A do Corinthians. Que não saiu dali. Que não, né? Saiu. Isso, não, isso o próprio Cruzeiro, inclusive, diz que vai entrar com uma liminar na CBF por causa disso, né? Fazer um sorteio novo. Viu? Teria que mexer aquelas bolinhas. É nítido que ela não mexe muito. Tem que ser, né? Igual o sorteio da Telecena, que é dentro de um negócio, aquelas. Da batedeira que eles giram. Ela deve ser sapatão, não sabe mexer com as bolinhas. Boa. Agora vamos processar o ioiô, a galera do mimimi aí. Depois dessa, nós podíamos ouvir uma música. Ô, me disse só uma coisa, que hora que acaba o horário eleitoral no Facebook? Não acaba, no Facebook não acaba. Roda aí, Playboy! Alô, Cleb Cauã! Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, entreguei meu coração, mas você machucou. Noite do meu lado, fica aqui imaginando. Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Alça a linha! Sucesso! Abra o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei. Meu coração logo se machucou. Antes do meu lado, fico aqui imaginando. Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Aldair Playboy e Cleb Cauã. É amor demais, mas é amor falso. Se não aguentar, que corra. É mais que rádio, é super jovem. We turning it up, yeah. We turning it up. Ain't got no tears in my body. I ran up, but boy, I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing. We vibing. turning up. Yeah, we turning up. They point out the colors in you. I see them too, and boy, I like them. I like them. I like them. We way too fly to partake in all this hate. We out here vibing. We vibing. We vibing. Corre um boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. E no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Isso aqui é o Rolando Boldrin, o programa Yoyo no ar até as 4 horas da tarde. Um abraço pra toda a galera que tá com a gente no trabalho, o pessoal que tá no batente, né, esperando aí as 18 horas pra dar o start no final de semana, né? Pra começar o final de semana. Então, um abraço pra toda essa galera, pra quem tá levando a Super Jovem de carona e também no seu carro, pelas estradas de toda a região, ou online no site superjovemfm.com.br. Obrigado pela sua audiência. Temos a reprise todos os domingos, das 20 às 22 horas. É o Yoyo, 10 anos no ar, só pra quem ouve a Super Jovem. É isso, moçada? Só pra quem ouve a 20. Isso. E amanhã, às 8 da noite, tem o programa Na Pista, né? Que também tá com a cara nova. Tudo na Super Jovem tá com cara nova. Plástica, né? Nova também. Exatamente. Então, o melhor do funk e do reggaeton amanhã, a partir das 8 da noite, aqui na Super Jovem. Antena, muito bacana. Vamos nova, falar com novo. A equipe da Rede Leve Calçados. Eita, e Confecções. Queremos saber aí, das novidades. E tem muitas novidades pra você que é cliente da Leve. E o Tito com a gente, o Robert também, trazendo as novidades aí desse final de semana. Robert, Tito, isso é bem disperso. Boa tarde, seja bem-vindo à Super Jovem, a cúpula do Yoyo. Boa tarde, Beto. Boa tarde, a cúpula da Rádio Yoyo. Opa, Beltrão e região. Me permita, antes que você inicie as promoções da Leve, nós recebemos hoje aqui no começo do Yoyo, um ouvinte mandou aqui uma mensagem dizendo que estava ouvindo e mandou um abraço pra cúpula do Yoyo. Quer dizer, tá pegou, pegando, hein? Né? Pegou. Meus tá parabéns. Ah, o Tito tá pegando. E essa pessoa vai na loja, vai ter um desconto maior ainda. Opa! Agora sim, hein? Aí é bonito. Agora sim, hein? Vai ter algo de bom lá. Certeza. Tá? Mas hoje, amanhã, os últimos dias aí, os dois dias aí da quinzena, cama, mesa e banho, uhum. Tá? O que que é isso? É todo estoque, 12 pagamentos, tá? Que se torna quanto? 11 pagamentos. 11, por quê? Porque a Leve paga. O Tito paga a última 12 parcela. Vezes, tá? Pra quem for pra Leve hoje e amanhã, os últimos dois dias, né? Então, e a Leve paga uma parcelinha, então vai ficar 11 pagamentos pro cliente pagar. Muito todo bacana. Setor, cama, mesa e banho. Atenção. Tiraram o escorpião do bolso lá? Estão pagando a primeira agora. É. Mas o cliente da Leve, o que que é? O cliente é especial, da Leve não merece? É especial? É claro que merece. Vermelho, né, Robert? Claro que merece. Vamos lá. Vamos lá, as ofertas, Tito. Vai encontrar hoje jogo lençol casal, 200 fios, olha o que eu tô falando. 12 parcelas, tá? Que fica, na verdade, é 11, de R$9,90. Muito barato. É. Aquele travesseiro em fibra com silicone, 11 vezes de R$2,07. Nossa! E o porta-travesseiro? É, capa para sofá, 3 e 2 lugares, tá? 11 parcelas de R$11,65. Precisando disso lá em casa, Tito, de um porta... Isso só são um exemplos, né? Sofá. Todo setor aí, aquele edredom, é, cobre leito, jogo de lençol, cortina, tapete, é todo setor, cama, mesa e banho, as melhores marcas aí, tudo em 12 vezes, que se torna quanto? 11! 11! Por quê? Porque o Tito paga. Deus quis assim, pagamos uma parcela pro cliente. Né? Exatamente. Ó, sensacional. Tem que. Não sei, se que faz assim. Nós não, pagamos, Rock. Não pode nós perder pagamos. Essa promoção sensacional da Leve. A quinzena cama, mesa e banho, mas tem contagem regressiva. Ela acaba esse final de semana, é, né, hoje, Tito? Hoje até às 18h30 e amanhã. É, sabadão até às 16h, até às 4h da não tarde. Não fecha para o almoço. Sem intervalo para o almoço, né? Que a galera da a cúpula da rádio também vai pra Leve amanhã, sempre, né? Com certeza. E também vamos falar da novidade aí. Todo setor, hoje e amanhã, é toda a loja agora. Agora vamos falar de toda a loja. Toda. Em 10 pagamentos, tá? Sem juros, sem entrada. E o primeiro pagamento pra quando, Robert? Adivinha? Meu Deus, cara. Primeiro pra 2023. Não. Abril, carnaval, não. Natal, 13º. O que vocês estão esperando, gente? Dezembro. Não, Natal. Quase. Não. Ano novo. Ah, você tá brincando. Vocês estão vendo? O estão primeiro pagamento. O 13º. Aê! Eita! Viu? É pro final de novembro. Final de novembro, todo estoque em 10 vezes, hoje e amanhã. Sensacional. As tendências, as novidades aí da primavera, verão, Leve Confecções e Leve Calçados. Posso falar agora, Tito? Acabou o flash. Acabou o flash, obrigado, Robert. Voltamos semana que vem. Então, olha só, completando o que o Tito falou, 10 pagamentos no crediário próprio, aquele que você paga na folhinha mesmo, isso. Pessoal. Lá fazendo boleto, lá você pode fazer o crediário, ele é aprovado na hora, não tem esse negócio de frescura. Não tem mimimi. Não, é aprovado na hora e você parcela suas compras para pagar somente no 13º. Sensacional. Que show, sem hein? Sem juros, que sem show. Acréscimo e sem entrada e parcela em 10 vezes. Dá para comprar a família inteira, né? Dá pra fazer, igual o Tito tem um sensor de camisa e banho lá, mudar toda a casa. Dá uma cara nova. A primeira parcela somente pro 13º. Então não pode perder tempo, é só hoje e amanhã esse prazo diferencial. Você que não tem crediário na Leve, faça seu crediário, porque vale muito a pena. Dá pra vocês fazerem no boleto, pessoal da região, não tem custo adicional nenhum, Beto. Então esse é o diferencial. E é os últimos dias também do feirão direto da fábrica. Então olha só, você vai encontrar sapatilhas, rasteiras por apenas R$19,90. Gente, nós estamos com uma promoção fantástica de tênis. Você encontra tênis para você jogar bola, tênis para você fazer caminhada, tênis casual por apenas R$29,90. Barato demais. Cara, isso não é a parcela do... Já é o preço total do produto. R$29,90. É muito barato. Então tem que ir na Leve aproveitar essas grandes promoções. É o feirão direto da fábrica. Você vai encontrar também tênis da Diadora, tênis da Fila, as melhores marcas de tênis italianas, essas marcas são, por apenas R$99,90 hoje e amanhã na Leve Calçados. Então um tênis muito top, que está nessa promoção fantástica. O preço médio desse tênis, pessoal, é na faixa de R$189, R$199. Na Leve você paga somente R$99. E para quem gosta de sapato e sapatênis, você vai encontrar West Coast Pegada por apenas R$99,90. Então não pode perder tempo, tem que ir na Leve fazer muita economia. Não podemos deixar as mulheres, né? Opa. Toda a coleção de verão, primavera, verão, já chegou na Leve Calçados. Você encontra rasteiras, tamancos, sandálias de todos os estilos, cores fantásticas, o verniz super em alta, tênis casual, que agora tá muito alto, aquele tênis mais altinho, vários estilos, vários modelos, você encontra na Leve Calçados com preço e prazo diferenciado e o melhor de tudo, atendimento personalizado. Então amanhã atendimento até as 4 horas da tarde, porque sábado, todo sábado é sabadão na Leve. Isso. E fica aberto até as 4 horas, para que você leve toda a sua família e faça um ótimo negócio. E lembrando que agora dá para comprar no site também, né, Robert? Com certeza, tem um e-commerce aí funcionando no site, lá você encontra todas as especificações técnicas do calçados, todas as marcas que nós temos na loja. Claro, não tá tudo ainda, mas estamos colocando todo dia, na média de 200, 300 produtos cadastrados. Caramba, é muita coisa. É muita coisa, tem muitos produtos na loja, muitos modelos. Bacana, vem correndo pra Leve. Você também, Calçados Confecções, duas lojas aqui na Júlia Assis e uma no Pinheirinho, na Cidade Norte aí, junto ao Ítalo. Tem Leve. Robert, obrigado pela participação, ótimo final de semana. Muito obrigado, obrigado a vocês e um ótimo final de semana pra todos. Valeu, Robert. Robert não tá legal hoje, não sei o que tá acontecendo. Tá cansado, Robert? O que aconteceu? Você tá meio xoxa. Ah, entendi. E o gole? E o gole? É. Tá explicado. Deus, por que você tá meio vermelho aí hoje? Não, vermelho é natural, né, cara? É, o reflexo da camisa do Jorgão. Do alemão não adianta. O alemão não adianta, né? Ficou vermelho. É. O Jorgão tava ali fora esses dias ali, e aquela finesse dele, né? Sim, tava ali fora sempre. Conversando com os caras ali da Importa da Cintas e tal. Eu passei ali, entrei com o carro, vim ali, comecei a conversar. Aí ele cuspiu no chão, né? Cuspiu. Aí o cara ali de baixo, ô Jorgão, que isso? Que falta educação. Cuspir no chão aí, bem na frente daqui, né? Não existe isso. Do Jorgão, olha, meu amigo, eu já tentei cuspir no teto, mas toda vez cai no meu olho, sabe? Eu fui dar um cagote e você já se aproveita pra falar de mim, né? Já tô falando mal. Já a gente fala mal nas tuas costas, né, Jorgão? Eu saí. É só você dar a brecha que a gente já entra. Já entra com tudo. Não, né? Dei a brecha. Ô, de brecha. Vai tocar uma pra nós aí, Beto? Vamos tocar uma música. A gente já volta com o Yo-Yo. Yo-Yo. Mas também não tem certeza que sim. Pode ser, se é assim, deixa vir o coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Quer saber se é assim? Você tem que largar a mão. Soltar essa louca arder de paixão. Não há como doer pra decidir. Só dizer sim ou não. Mas você adora um sim. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me desabece, eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Quer saber se é assim? Você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca de paixão. Não há como doer pra decidir. Só dizer sim ou não. Mas você adora se. pessoal, é triste a hora de partir, mas... Ah, é triste a dor do parto, mas vamos partir, mas partimos. É, mas voltamos domingo na reprise, né? Partir, se Deus querer. É triste partir, vamos partir uma melancia. Nossa, com esse calorzão ia bem, hein? Vai bem, vai bem. Nossa, Jorjão, e a mesa melancia bem geladinha, assim, é delícia. Vamos realizar esse pensamento aí, com sorvete. Com sorvete. Ou uma quente pra dar congestão e a gente pegar testado. Ô, vocês já comeram melancia com sorvete de flocos? Show de bola. Nossa, misture pra tu ver. Melancia. No calorzinho desse aí. Nossa, deve ser uma delícia. Bem, bom pra pegar o atestado, né? Vamos conversar com o gordo, cara. É. Não adianta, cara. Sempre tem alguma coisa boa pra comer. É, eu prefiro sorvete com batata frita. Você dá uma pochada na batata frita do sorvete. Cara, vocês não comeram, comam. É uma coisa que eu mais gosto de comer. Sim, eu gosto de agridoce. Que nojo, Léo. Em vez de comer chocolate branco com molho de carne. Chocolate branco com molho de carne. Banana picadinha com arroz, feijão e carne é bom. Ah, não, então. Isso sim. Quando é bom, hora da tarde, os caras falando de comida. Mas, ó, você que tá em casa, pega sorvete, pega a batata frita, dá uma poteada assim com pra tu ver. É uma delícia. Isso eu faço no milkshake. Tchau. Tchau. Até domingo.